É interessante que os negócios sempre existiram na Bíblia e na sociedade. José no Egito, por exemplo, foi um homem colocado sobre os negócios de todo o Império Egípcio. Ele é um exemplo. Daniel, no reino da Babilônia, junto a Nabucodonosor, foi colocado para gerenciar os negócios da Babilônia. Homens de Deus que foram colocados como gerentes, como executivos de negócios de nações. Os negócios sempre existiram na Bíblia. Mas existem dois padrões. Existe um padrão mundano de negócios, onde o lucro, o dinheiro, a fama, o poder, as mordomias mandam. E não importa os meios. Se você atingiu lucro, dinheiro, fama, poder, mordomias, você está bem sucedido. Este é o padrão mundano. Veja o que diz Jeremias capítulo 5, dos versos 1 a 14. Dai voltas às ruas de Jerusalém, olhai, informai-vos, buscai pelas suas praças. Se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei a esta cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, ainda juram falsamente. Ó Senhor, não procuram os teus olhos a verdade? Feriste-os, mas não lhes doeu. Consumiste-os, mas não quiseram receber a correção. Endureceram a sua face mais do que uma rocha e não quiseram arrepender-se. Eu, porém, pensei, deveras estes são uns pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, certamente sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. O profeta Jeremias está narrando a situação do povo, da sociedade, uma sociedade corrupta. Um padrão de negócios completamente corrompido pelo pecado, pelas intenções malignas de lucro pessoal, de ganância. Este não é o padrão de Deus para mim e para você. Não importa qual o seu negócio, não importa quais os seus projetos, o padrão de Deus para mim e para você é de negócios como sempre ele trouxe à luz na palavra. Negócios que geram frutos, que geram realizações, mas que geram serviços, que gera recursos para o reino e que gera um ambiente, uma terra que mana leite e mel para nós e para todos que estão à nossa volta. Em Mateus 25, Jesus usa uma parábola, a parábola de um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens e deu a um 5 talentos, ao outro deu 2 talentos, ao outro deu 1. E desejou que eles multiplicassem os talentos. Aquele que não multiplicou o talento, ele lhe tomou o talento quando retornou. E aquele que multiplicou o talento, ele lhe deu mais. É um padrão de negócios de Jesus. Negócios com Jesus, negócios à luz de Deus, geram lucro, claro. Geram bênçãos, os talentos se multiplicam. Não posso ser alguém infrutífero, mas não posso aceitar o padrão mundano. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 49, Jesus mesmo declara que ele cuida dos negócios do seu pai. Negócios sempre existiram na Bíblia, mas sempre existiu um padrão maligno da sociedade e um padrão bíblico. O meu desafio a você é se tornar um líder cada dia mais coerente com o padrão bíblico. Com princípios da palavra de Deus, mesmo que pareçam loucura diante dos arquétipos, dos modelos da sociedade.